milagre de cada dia acontecer, para ter tua alma liberta pelo seu poder, para ter a saúde nos ossos, receber cura em todo o teu corpo, correr ao encontro de Jesus, buscar a face do Senhor, orar a palavra sem cessar e adorar, e adorar, e adorar. Vida escorrendo, não havia o que fazer. Mas forte foi a sua fé, ela ouviu e creu. A força que ainda tinha, ela tomou e então rompeu. Venceu bloqueios e prisões, tocou. Nas vestes de Jesus entrou no sobrenatural e extraiu virtude, cura e poder de Deus. E extraiu virtude, cura e poder de Deus. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Vencer bloqueios e prisões, tocar. Nas vestes de Jesus entrar no sobrenatural e extrair virtude, cura e poder de Deus. E extrair virtude, cura e poder de Deus. A face do Senhor, orar a palavra sem cessar e adorar, e adorar, e adorar. Adorar, adorar, adorar.